Começa agora o Quadrincast. Botox! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Hellboy. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e eu acho que o Halloween é a americanização da cultura brasileira. Aqui quem está falando é a Nikita e terror é terror, suspense é suspense e baitola é baitola. Aqui é Carlos Velho Vinícius Marins e eu sinto saudades do Guardião da Cripta. Olá, aqui é Antônio Armagedon e se você não tem medo do sobrenatural, ouça o Quadrincast. Pois é, tropa, hoje a gente vai falar sobre quadrinhos de terror, né? Vamos falar um pouco sobre como é que começou esse gênero, os quadrinhos que foram publicados desse gênero no Brasil, o que, que tem saído atualmente de quadrinhos de terror, né? Mas tudo isso só depois da leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Olá, tropa! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Aqui quem fala com vocês para fazer esse feedback das edições do Rurouni Kenshin, né, a edição passada do Quadrincast, e do Quadrinho Comenta 3, que a gente falou lá da Fast Comics, né? Eu sou Ricardo Sorvillo e eu tô aqui com o Luiz Garavello. Isso aí, sempre no suporte. E aqui com a gente também o mais novo integrante da equipe Quadrincast. Vocês já tiveram oportunidade de ouvi-lo em outros Quadrincasts, principalmente do Capitão América. Tá aqui com a gente e apresentar para vocês Márcio Sampaio. Fala um aí pra galera, Márcio. Oi, galera. Um prazer estar falando com vocês, estar fazendo parte desse time aqui, que é o Grupo Quadrincast. Márcio vai estar aí com as suas opiniões polêmicas. A partir do próximo Quadrincast, que a gente não vai adiantar o assunto aqui, mas é um assunto polêmico. E vamos tá aí falando, comentando, e o Márcio está a partir de agora com a gente aqui. E para a gente não perder muito tempo, vamos indicar aí alguns episódios aí dos podcasts que a gente escutou, ou, no caso dessa semana, de um videocast, né, Luiz? É isso aí, como a gente falou no Quadrinho Comenta da semana passada sobre a Fast Comics, a gente vai indicar pra você aí que ainda não viu, você dá uma passadinha lá no site do Pipoca e Nanquim, os nossos amigos também podcasters, eles colocaram no ar um videocast 140, que é uma cobertura da Fast Comics que aconteceu. Você vai ver os caras fazendo entrevistas com o Jamie Delano, com o Daniel HDR, com o Sidney Guzman, com o Danilo Beirute. Eles mostram lá como tava a Fast Comics, as coisas ali dos sebos, o que, que eles acharam de legal. Então, para quem ouviu o nosso Quadrincast, o nosso Quadrinho Comenta 3 sobre a Fast Comics, é bacana ver também um pouquinho como foi a bagunça que tava lá dentro. Se você não teve oportunidade aí de ir até lá, ou você que é de outro estado, não conseguiu vir e tal, É uma oportunidade legal de você ver as imagens, né? De você ter a referência visual aí, né? Exato. E além disso, a gente também foi mencionado em um podcast aí pouco famoso, né? Cara. É um podcast que quase ninguém escuta aí, o pessoal não conhece muito. Pauta Livre News 70. A gente teve o prazer de gravar aí com o Carlos Torinho, o Homem das Mansions. E ele mencionou a gente porque ele gravou com a gente um Quadrinho Comenta que não foi ao ar ainda. Ia entrar no ar aí na semana da Fast Comics, mas em função da cobertura da Fast Comics a gente teve que remanejar a programação, né? Teve que ajeitar aí para poder falar da Fast Comics aí enquanto o assunto tá quente. Então, em breve, vai estar entrando aí. Quando entrar no ar, a gente vai dar um toque para eles lá. E aí vocês vão ouvir a gente falando de Dark Knight Returns, que é a animação que saiu aí, a parte 1, né? Então, em breve, a gente tá falando aí. E um abração pro Torinho aí, pro pessoal do Pauta Livre, né? Abraço, pessoal, e desculpa aí por ter interrompido vocês, né? Mas, se a gente não fala da Fast Comics agora, E apareceu o Rubinho Barrichello, pô. É função jornalística, né, cara? Teve o assunto ali e tal, e teve que mudar a ordem aí. É, até porque na Fast Comics, né, em tese, e assim, a gente não tinha marcado nada, e de repente juntou todo mundo pra ir, né, ver até o Léo e a Nikita lá do Rio de Janeiro, especialmente pra Fast Comics. Ficou obrigatório, né, falar da Fast Comics. Então, não perca em breve, a gente vai estar falando de Batman com o Torinho. Ficou muito bacana a gravação, hein? Então fique aí acompanhando. E, peraí, vamos parar tudo agora, que tem coisa boa pros ouvintes, certo? Tem promoção no Quadrincast, certo? Opa, que beleza! É, pô, a gente não fica só aqui enchendo o saco dos caras, eles ficam ouvindo a gente, tem que ter uma compensação também, né? Fica perdendo tempo com a gente aqui, tem que ter uma compensação. E aí, Luiz, como é que vai ser essa promoção aí pra galera? Ah, é o seguinte... Aproveitando também que na Fast Comics nós tivemos a ilustre presença de Jamie Delano, né, criador das histórias do John Constantine na série Hellblazer, nós vamos sortear um exemplar de Hellblazer, Cidade dos Demônios, para todos os ouvintes aí do Quadrincast que quiserem participar da nossa promoção. Olha, você fique esperto aí, depois da leitura de e-mails, a gente vai estar falando de quadrinhos de terror, né, então tá tudo seguindo o tema aí, certo? E para ganhar esse encadernado aí, o que, que o pessoal precisa fazer? Ah, precisa ir até o Himalaia buscar uma flor sagrada. Não, não tem nada a ver. É, na verdade, vai ser muito fácil, assim. A primeira coisa que quem quer ganhar tem que fazer é ir lá no Facebook, né, no nosso www.facebook.com/quadrincast e, obviamente, curtir a nossa página, se é que já não curtiu, né? É, agora é promoção para dar um up aí no, na fanpage do Quadrincast. Vamos curtir lá. Pera aí, mas é só isso, gente. É só chegar lá, dar um curtir. Eu já tô concorrendo ao encadernado. Não preciso matar uma virgem, desenhar um pentagrama e nem passar sal grosso nas paredes? Calma que tem mais coisa. Além disso, vai ter no nosso, na nossa fanpage lá do Facebook, vai ter uma postagem especial da promoção. Com uma imagem do encadernado, tudo bonitinho. E os ouvintes vão ter também que compartilhar essa postagem na linha de tempo deles. E depois que fizer tudo isso, basta entrar na aba promoções, que vai estar lá na nossa fanpage, que vai estar lá o sorteio de encadernado, e você basta clicar em quero participar e pronto, já vai estar concorrendo. Negada, é fácil pra caramba, certo? Não tem que ir pro Twitter, não tem que fazer resposta criativa, não tem que fazer nada, é só no Facebook. No meu tempo era mais difícil ganhar gibi, viu, gente? Nem queiram saber o que eu já tive que fazer com o meu corpo por um encadernado. Vai curtir a gente lá no Facebook, compartilha, e aí é só clicar lá na promoção, já tá concorrendo, fácil, fácil. Ganha. Então é o seguinte, nesse podcast tá lançada a promoção, no próximo Quadrincast, daqui 15 dias, a gente já anuncia o vencedor, certo? Então, no próximo Quadrincast já tá o vencedor divulgado, e a gente já entra em contato, já chega. Aí faz um favor, né? Quem ganhar, tira uma fotinha, a gente já vai colar lá na fanpage, certo? É isso aí. Ganha presente e ainda aparece na fanpage do Quadrincast. Quer mais um? Você não entendeu? Você tava comendo, tomando água, sei lá, alguma coisa enquanto tava ouvindo, não prestou atenção direito? Vai estar tudo explicadinho no post, certo? É isso aí. Vai estar tudo explicadinho lá, detalhado, e é só curtir. É isso aí. Então, pronto, tá explicado. E vamos para os comentários do Quadrincast passado, que falou de Rurouni Kenshin. Se você não sabe o que é, Samurai X, como foi conhecido aqui no Brasil. E a gente teve muitos comentários, muitos mesmo lá no post. Muita discussão, pessoal curtiu pra caramba, teve muita participação. E a gente selecionou algumas aqui pra fazer esse feedback pro pessoal. E aí, Marção, já que você entrou na equipe, vamos trabalhar, né, meu velho? Vamos lá, né? Vamos mostrar que veio, né? É, pô, manda ver aí. Bom, então tá aqui, ó. Primeiro é do nosso amigo Greni Souza, que falou pra nós o seguinte, aspas, simplesmente excelente, galera. Ouvi duas vezes seguidas pra não perder os detalhes. O Léo mostrou que não ficou de bobeira enquanto morou no Japão. Felizmente, não acompanhei o anime na Globo, mas pelo que contaram, foi uma bosta, hein? Nessas horas a gente vê como faz falta ter alguém que entenda do assunto em uma emissora. Sendo assim, fica aqui o agradecimento aos fansubs. Não vão reclamar do fato de não terem se aprofundado nas sagas, porque já li aqui nos comentários que vai ter continuação. Parabéns pela qualidade e seriedade com que trataram a obra, e também por terem atendido o pedido que eu fiz lá nos comentários do episódio de Cavaleiros do Zodíaco. É, meu, pedido de ouvinte é uma ordem, cara. A gente pode até demorar um pouquinho, porque tem muito assunto pra falar, mas a gente atende. A gente também teve aqui um comentário da nossa amiga Kel Bonassoli, lá do Garota CPBR e do Cruzador Fantasma também, né? E vamos lá. Salve, salve, galerinha do Quadrincast. O episódio de vocês ficou bem legal. Muito obrigado. Excelente ter o contexto da obra e a vivência do lançamento e leitura do mangá em japonês do Léo. Léo Lopes, do Radiofobia. Abração pra ele. Puta, foi sensacional a participação dele. É, manja tudo de cultura japonesa. Arrebentou mesmo. Seguindo. Eu concordo que estar inserido na cultura oriental faz toda a diferença no entendimento, e o que tivemos por aqui foi mera sombra do real conteúdo da obra, e ainda assim foi bom. Realmente chamar o Léo é quase como ter um Radiofobia dentro do Quadrincast. Pô, é verdade, viu, cara? Porque o Léo domina a parada mesmo, o cara... Manja muito. É o tique do radialista mesmo, sabe? É isso aí, cara. E o Léo é, puta, gente boníssima, gente. É, realmente é um cara super gente boa, super acessível. Foi... Assim, a gente aqui não participou da gravação com ele, né? Acho que o Luiz participou, né, Luiz? Ah, foi bacana, realmente. Eu tinha até contato com o Léo Lopes anteriormente, né? E sabia que ele trabalhava lá na JBC. E aí surgiu a ideia de convidar ele pro episódio, né? E aí até foi um bacana, porque ele teve que... No dia que a gente marcou a gravação, ele não pôde, né? Ele teve uns problemas pessoais. E aí a gente adiou a gravação, né? Pra quem pudesse participar. E aí a gente ficou sabendo também que, no dia da gravação, que Rurouni Kenshin não apenas era um mangá que ele gostava, mas é um dos, se não é o preferido dele, né? E foi uma grata surpresa saber que, além de ser um dos mangás preferidos dele, né, a gente tinha esse convite pra ele sem saber disso, né? Então, e além do fato dele manjar muito mesmo de podcast, né? Como você falou, ele tem o tique, o jeito de radialista mesmo, tanto que atualmente o trabalho dele já está totalmente voltado para essa área, né? É verdade, é o merecimento do trabalho e do esforço. Mas aí, seguindo aqui o e-mail da Kel, né, pra gente fechar, ela deu parabéns pelo episódio, né, pois mesmo sendo do mesmo tema, foram programas absolutamente diferentes e vale ouvir ambos. E espero que venha a parte 2 para eu ver, com certeza vai. Ela tá falando de ambos porque o Cruzador também fez um podcast sobre Samurai X, né? E até rolou uma brincadeira no cast sobre isso. Então, até quem não ouviu, vai lá ouvir também, porque realmente o foco é diferente, né? Dos dois casts, assim, falando do mesmo tema, mas focos diferentes. Então, recomendação Quadrincast, vai lá ouvir o Cruzador, que também tá muito legal o episódio deles. Bom, o próximo comentário é do Diego Freitas, que simplesmente manda a gente se fuder. Oh my God! Como assim? Ele explica, ele fala que a gente tem que parar de fazer podcast que deixa ele com vontade de ler e comprar coisas. Vamos fazer a gente precisa arrumar um patrocínio aí com as editoras, porque a gente fica fazendo podcast e os caras ficam com vontade de comprar as coisas e a gente não tá ganhando nada com isso. Alô, alô, JBC, Panini, queremos nossas comissões, hein? Sidão, tá ouvindo, né, Sidão? Mas ele fala assim que foi um ótimo episódio, ele fala que o Quadrincast tá sempre melhorando em qualidade de conteúdo, a gente se esforça pra isso, né, sempre tentando melhorar. E que atualmente ele voltou a consumir mangás, né? E que o Rurouni Kenshin, que tá saindo agora, se eu não me engano, em novembro já pela JBC, tá na lista de mangás a serem comprados. Então, se a gente ajudou você a ter mais vontade ainda, ficamos felizes, viu, Digo? E aqui, continuando, temos aqui nosso amigo Vicente NFN fazendo, nas palavras dele, um meta-comentário. Um comentário adicional ao comentário do HDR. Tá, sobre a demissão do Lee Field. Então ele fala que a demissão do Lee Field da Marvel foi, na época, uma consequência direta do pedido de falência, no final de 96. As últimas edições da série do Lee Field são de abril de 97, ele fala. O pedido resultou na tentativa da Marvel de renegociar para baixo todos os contratos. Jim Lee aceitou e o Lee Field caiu fora. As vendas de Heroes Reborn tiveram um pico inicial e foram lentamente caindo, mas vendiam mais, tipo 25% do que antes. E quando Liefeld saiu, as vendas tiveram uma queda brusca. Se recuperaram em termos com Heroes Return. Agradecemos aí ao Vicente pelo seu meta comentário e o xingamos por nos fazer lembrar mais uma vez de Heroes Reborn, que todos preferiam ter esquecido que existiu. Bom, e vamos pro comentário aqui do Zenon, que ele diz: caras, muito bom o podcast. Tá aí um assunto que sempre quis gravar, / ouvir, e foi uma grata surpresa. Só um detalhe que lembrei quando falaram sobre as técnicas reais. A técnica do Soujiro Seta deve ser assim, né? Isso. Ah, o meu japonês é meio macarrônico. O seu japonês é de Okinawa, pronto. Tipo assim. É conhecido como supressão do espaço, é uma dessas técnicas reais, claro, que é muito otimizada no mangá. O personagem baseado no Gambit é o Jin-e Udo, um dos primeiros vilões enfrentados, e o Shikijo da Oniwambashu. É, você viu, né? O meu japonês de Okinawa é... Eu sou quase um oriental. Tinha até aquele sotaque do norte de Tóquio, cara. É, você vê, né? O meu nome, Ricardo Sorvilla, é completamente oriental, né? Tipo, oriental de Nápoles, né? É forte e com coloração de pele esverdeada baseada no Hulk, que era o Shikijo ali que eu falei agora, pô. Alguns personagens também são baseados em personagens de videogame, como por exemplo o Shou da Jupongatana. Também a interação com o Atsuki faz entre os personagens reais, como o Hajime Saito, e personagens fictícios, é simplesmente genial. Deixa eu parar por aqui, que esse anime mangá é assunto para uns 3 dias que eu começo. É bom você parar por aqui, que eu não aguento mais falar esses nomes japoneses que eu não consigo falar. Bom, também quem comentou sobre o cast de Rurouni Kenshin foi o Pablo Sarmento, né? Que já comentou outras vezes aqui com a gente. Ele fala que foi mais um ótimo cast, que ele também é outro que estava tentado a comprar o novo Rurouni Kenshin e que agora tem certeza que vai comprar. Alô, JBC, nós queremos comissão. De conhecimento, uma coisa que é legal é que na época que o Atsuki trabalhava no mangá, ele tinha dois assistentes que se tornaram bem conhecidos. O Hiroyuki Takei, que é o criador do Shaman King, que até passou em anime aqui, se não me engano, pela Fox Kids aqui no Brasil. E o Eiichiro Oda, né, que é autor simplesmente de um dos mangás mais famosos da atualidade, que é o One Piece. Podemos ver que o Atsuki não só era um cara muito talentoso, mas também tinha junto dele gente de muito talento também. Ele manda pra gente parabéns e que a gente continue com um bom trabalho. Chega de falar de Rurouni Kenshin também, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Vamos falar de São Paulo? Vamos falar sobre São Paulo? Vamos discutir os problemas de São Paulo? Não, vamos falar de Fast Comics. Vamos falar do Quadrinho Comenta 3. E o primeiro comentário é do Leite 79. Seria Leite 79? É um leite de 1979? Se é um leite de 79, já azedou. Ou então é leite que custa R$79, né? Vai saber. É, aí é leite de primeira classe. Ele falou que tava baixando na hora lá, mas agora já deve ter terminado, né? Falou que também esteve lá e que tava sofrendo até agora pelo tanto que ele gastou por lá. Mas principalmente pelo tanto de coisa que ele deixou de comprar para não abrir falência e passar até o final do ano a pão, gibi e água. Digamos que eu tô mais ou menos nessa situação aí, tá? Ele fala que fez uma resenha desse sofrimento no WTFucking, o blog dele. E se tiver um tempinho para aparecer por lá, o link tá aí no post, certo? Muito bom. E o nosso amigo Clever Ivo nos dá um salve quadrinquésticos. É uma nova denominação, quadrinquésticos eu nunca tinha ouvido. Produção, vamos estudar usar o nome aí, tá? Antes que registrem. E aí ele fala o seguinte: caras, pela primeira vez fui a Fast Comics e fiquei maluco. Sabe aquele sonho nerd que se realiza? Foi mais ou menos isso. Fui na sexta e, pra graça de Deus, não tive que enfrentar filas. Sortudo nosso amigo, hein? Ele comenta: tem alguns arrependimentos, estabeleci um valor baixo para compras, pois me conheço e sei que quando entro no modo nerd maluco, acabo estourando o cartão de crédito. Fiz minha listinha de coisas que não podia perder e acabei só comprando elas. Deixei para trás Sandman, All Star Superman, Constantine, pois tinha um valor pré-definido e agora tô com peso na consciência por não ter comprado mais. Enfim, agora esperar para a próxima. O que podemos dizer pro Kleber que, assim, Constantine, você pode tentar participar da nossa promoção e ver se ganha. E All Star Superman, aguarde alguma coisa sobre All Star Superman no futuro. É isso aí, Sandman com certeza um dia falaremos também, né? Bom, quem também comentou pra gente é o nosso querido amigo Thiago Machado, né? O ex-rato, como a gente gosta de chamar aqui, né? Ele fala que é muito bom saber que os eventos de quadrinhos estão bombando, né? E esse ano o que não faltou foi evento de quadrinhos, né? Teve a PowerCon aqui em São Paulo, teve a Gibicon lá em Curitiba, o FIC de Natal também teve bastante coisa de quadrinhos, a Fast Comics que tem todo ano, e já tem FIC ano que vem em BH, né? Então, o que não falta são eventos de quadrinhos mesmo. E que fica claro para quem quer produzir que tem o mercado, só falta correr atrás. E realmente a gente já conversou com gente como o Emílio Barassal, como o Mário Cal, que realmente falam mais ou menos disso, né? Que tem um mercado e o pessoal tem que começar a correr atrás de querer fazer a coisa funcionar, né? Foi muito legal o encontro que o Ricardo teve com o Jaime Delano. Que se fosse o Thiago Machado por ali, ele investia. Ah, isso diz muito sobre a pessoa, viu? Isso é uma bichona! E aí ele disse que foi uma pena ele não poder ter ido, né? Mas que ele espera até o ano que vem ganhar na Quina, né? Pensa pequeno, já ganha na cena mesmo, Mega Sena acumulada, né? E aí se você ganhar na Mega Sena, você lembra da gente. Pra fazer uma limpa na próxima. E aí compra também pros amigos, viu? É, com certeza. E vamos por último um comentário aqui do Thiago Santiago, vários Thiagos, né, nessa leitura de e-mails, dizendo assim, Quadrincasters, tá vendo? Já é outra denominação. A gente precisa resolver isso logo, viu? Mas Quadrincasters é legal, eu gosto. Eu fui um dos que ficaram 2 horas na fila de sábado para entrar. Subestimei o evento e enrolei um pouco em casa. Cheguei 16 horas, consegui entrar às 18. Aí só fiquei praticamente no mercadão da Comics. Surpreendentemente, gastei menos do que planejava, pois algumas coisas estavam esgotadas ou atrasadas. Uma coisa que me arrependo é que não comprei nada independente. Na próxima eu compro. Até o próximo Quadrincast comenta. É Quadrinho Comenta. Ele tá falando até o próximo episódio, que poderia ser um Quadrincast ou um Quadrinho Comenta, né? Mas... é que ele pôs uma barra, eu não vi a barra, entendeu? Quadrincast barra comenta. Eu que sou manezão. Não, mas dá pra explicar pro pessoal que ainda não entendeu muito agora. O Quadrincast é semanal, só que uma edição é um Quadrincast. E a edição na semana seguinte é um Quadrinho Comenta. É, Quadrincast na forma que vocês estão acostumados, 1h30, de forma tradicional. E na outra semana é um formato pocket, certo? É um programa menor, sem leitura de e-mails, né? Rapidinho. É pra baixar mais rápido, pra ouvir as nossas opiniões que não valem merda nenhuma. Não fala assim. Não se deprecie, cara. A gente tá tendo uns downloads, tem uns loucos que escuta a gente. Eu prefiro ouvir você que vê novela, cara. Bom, então vamos pro momento abraço, né? Aquele momento tradicional da nossa leitura de e-mails. Começando pelo José Laírton, o Armando Augusto e o Gibisaurus, que ajudaram a divulgar o Comenta da Fast Comics. Mandar um abraço também pro Rafael Valente, que gostou da gente ter pesquisado bastante sobre a cultura japonesa para falar de Rurouni Kenshin. E um grande abraço aí ao nosso amigo também aqui da família Quadrincast, o Henrique JB, que participou da gravação e respondeu muitas questões nos comentários. Pô, e olha, foi ó, outra aula, viu? Se você só ouviu pelo feed, sai do feed, desgraça. Sai do feed, vai lá no post. E, puta, tem comentário. Puta, Henrique, manja extra do DVD? É o extra do DVD do Quadrincast, é os comentários do Henrique respondendo as questões da galera, cara. Não, praticamente um mestre Jedi das antigas quando se refere aí à cultura oriental. Bom, um abraço pro Otávio Aragão, nosso amigo aqui também, que emplacou mais um conto na antologia da editora Draco. Parabéns! É também mandar um abraço para o nosso amigo podcaster, o Flávio Marteleto, do Dick Talk, e ao Dionelson, que ficaram discutindo na nossa timeline sobre Avatar. Mas o Avatar que vale, né? A Lenda de Yang, porque o filme de James Cameron deixa pra lá. É, não vamos nem comentar a cópia de Pocahontas, porque não vale a pena. E um último abraço aqui ao mestre Rob Liefeld, que trollou verdadeiramente todo mundo com essa historinha furada da aposentadoria dele, que não durou nem o suficiente pra gente poder comemorar no Twitter. Digna do mestre. Bom, vamos ficando por aqui, que já tá longo e tem um podcast sensacional aí sobre quadrinhos de terror aí pra que você tá ansiosamente esperando para ouvir. Então, agradecendo aí todo mundo que retweetou, que linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o Quadrincast. E lembrando de novo que você pode curtir a nossa fanpage no Facebook. Agora tem uma promoção. Agora mais ainda dá pra curtir, né, cara? É, pô, não vai perder, não. Luiz, qual que é a nossa fanpage no Facebook, cara? É, facebook.com/quadrincast. Muito simples. Ou você pode seguir a gente no Twitter também, não é? É isso aí, @quadrincast. E, além disso, a gente tem um e-mail, né? Manda e-mails. Se você quiser desenvolver aí um e-mail, assim, não cabe no comentário e tal, manda um e-mail pra gente. Qual que é o e-mail? quadrincast@quadrim.com.br. Bom, mais fácil que isso. E, então, vamos lá pra... Vamos pra falar de quadrinhos de terror. Bom, a gente não, que a gente não participou, né? Leandro, vai que é tua, meu filho! Pois é, tropa, a gente está começando o nosso já tradicional Quadrincast de Halloween. Ano passado a gente falou sobre zumbis e esse ano a gente está fazendo um especial sobre quadrinhos de terror. Por isso a gente convidou aí esse Quarteto do Mal para falar sobre quadrinhos de terror. E uma coisa que sempre vem, eu sempre tive essa dúvida: qual a diferença? O que a gente pode chamar de terror? O que a gente pode chamar de suspense? O que tem diferença entre uma coisa e outra? O que um tem e o outro não tem? Porque, sinceramente, pra mim, é tudo a mesma coisa. É, não é bem assim, né? É, quando um filme ou uma história em quadrinhos tem elementos sobrenaturais, a gente sabe que, sendo sobrenatural, ele é considerado terror, a não ser que seja de comédia. Só que existem alguns filmes que são considerados do gênero terror, mesmo não tendo nada de sobrenatural. Por quê? Porque eles possuem alguns detalhes que se encaixam melhor nesse gênero do que no suspense. O que vai diferenciar um do outro? Então, basicamente, o suspense, ele vai gerar uma expectativa, né, uma vontade de saber o desfecho daquilo que está acontecendo. Mesmo que aquela cena esteja te deixando com muita agonia, ainda assim você quer ver o desfecho dela. Já o terror, ele não vai tanto por esse caminho, né? Na verdade, o terror, ele foi fundido com o gênero horror. Então, hoje em dia não tem mais esse gênero, é tudo uma coisa só. E o gênero terror, como o nome mesmo diz, ele vai aterrorizar, ele vai causar pavor, ele amedronta, ele causa repulsa, né? Tem determinadas cenas que são muito nojentas e você não consegue ver, você quer que pule logo aquilo, que é diferente com suspense, que o suspense você quer acompanhar passo a passo para saber se você pega os detalhes e tudo mais. O terror não, o terror, ele, quando causa essa repulsa grande, você acaba querendo que aquilo termine logo para você saber o que vai acontecer. Então, geralmente o terror, ele tem o quê? É vilão que mata criança, cenas de mortes violentas, pais matando filhos e vice-versa, matança mesmo de modo geral, né? Que vai acabar acarretando aquele sentimento de nojo e de medo que muita gente sente, né? Por exemplo, um filme que eu, durante muito tempo, achei que fosse de suspense e não é, é o Pânico, né? Porque mesmo tendo suspense de você querer saber quem é o assassino, que isso também pode ser uma característica de filmes de terror, você tem as mortes violentas que acontecem no filme. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você pode ter situações de suspense numa história de terror, então. É isso? Você, sim, pode ter aquela situação que te deixa apreensivo pra descobrir alguma coisa, mas, na verdade, aquela história pode ser uma história de terror, porque vai ter coisas que você não quer ver. É mais ou menos isso que eu entendi dessa explicação. Isso, basicamente. Pois é, então Psicose é o típico suspense, então, né? Porque não, sim, tem essas cenas que horrorizam, né? É, você não tem nada explícito, né? Mas embora você saiba quem é o assassino, né? Mas o suspense, sim, então, é gerado pela expectativa do que vai acontecer nesse caso. Seria isso? Isso aí. É engraçado, eu também pensei no Hitchcock quando vocês falaram isso. É, porque ele é o mestre do suspense, né? É, qual que é a suspense? Sempre. evidente, né? Ele não, acaba não apelando muito para as coisas horrendas. E falando dessas coisas horrendas aí, isso que a gente hoje vai falar de terror, de quadrinhos de terror mais especificamente, né? E quando a gente fala de quadrinhos de terror, eu acho que a primeira coisa que vem à mente para quem conhece alguma coisa de quadrinhos, né? Eu conheço muito pouco de quadrinhos de terror, mas é o que sempre vem à mente de quem conhece alguma coisa, que é a EC Comics, né? Que teria sido a grande editora dos quadrinhos de terror nos Estados Unidos, lá para os anos 50, né? No fim dos anos 40, início dos anos 50. Mas uma curiosidade que eu descobri pesquisando foi que a EC Comics não foi a primeira editora a lançar o que seria a primeira publicação de terror, né, lá nos Estados Unidos. É, eu pesquisei e descobri que, na verdade, a Eerie, que numa tradução livre seria alguma coisa como bizarro, estranho, chegou a lançar esse one-shot, né, Eerie Comics, em 1947, um pouco antes do lançamento da EC Comics e todos os títulos de terror que ela lançou. É, ela tinha uma edição única com 6 histórias. Uma dessas era desenhada por alguém que a gente já chegou a comentar aqui no Quadrincast, que é o saudoso Joe Kubert, né? Os Lagartos Comedores de Homem. Era a história que ele. Sem duplo sentido, né? Acredito que sim. E esse mesmo nome, Eerie Comics, foi usado numa outra publicação em 51. Né, que aí essa já foi mais longeva, durou 17 edições, foi até 54, e aí fez uma coisa que se fazia muito na época, trocou o nome para Strange Worlds, e virou uma revista de ficção científica. Por que será, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente nesse Quadrincast, porque justamente em 1954 a revista mudou de terror para ficção científica. Mas vocês já conheciam essa Eerie? Já ouviram falar alguma coisa? Essa aí não, né? A Eerie que eu conheço é aquela que aqui no Brasil ficou conhecida como Cripta, né? Isso, também. Que eu... É a mesma? Não. Você citou duas, né? Não, uma das duas é a Eerie da Cripta, da Warren, né? Não, a Eerie que eu conheço, ela foi criada junto com a Creepy, que veio depois da EC Comics, né? Por volta dos anos 60. No final dos anos 60. Eu não conhecia, não. Sim, é porque essa Eerie foi uma única edição, que saiu em 1947. Essa outra que você falou, que saiu pela editora Warren, que lançou junto com a Creepy, que depois a gente vai falar um pouco, até já foi publicada aqui no Brasil, vocês falaram um pouco aí da Creepy e tal, etc. Mas essa que eu citei foi apenas uma única edição e é só por curiosidade mesmo, né? Teve só um resultado. Por ter sido a primeira. E esse nome Eerie é bem comum, né, pra usar, porque quer dizer bizarro, estranho, então é normal que quadrinhos de terror tenham esse nome, né? Vamos falar sobre a maior de todas, né? Que ficou mais conhecida, que entrou para a história aí como a editora de quadrinhos de horror, terror, como você queira chamar, né? Que é EC Comics, né? Ela começou em 1948, não foi isso? Já no final da guerra e tudo. Foi a primeira grande série regular de terror, né? Na realidade, tem um outro trabalho anterior a esse, que é até questionável, talvez, se a gente possa definir esse como terror ou como suspense, que é um trabalho que saiu no Brasil ainda nos anos 30. Que foi o Garra Cinzenta. Garra Cinzenta, sim. Caramba. Garra Cinzenta, exatamente. Foi um trabalho que foi... Era uma página que saía semanalmente na Gazetinha, que era o suplemento infanto-juvenil do jornal Gazeta de São Paulo, que ficou chamando a atenção do público durante muito tempo. Foram 100 capítulos até eles lançarem todo o trabalho. Foi um trabalho feito pelo Francisco Armand e pelo Renato Silva. Era o Renato Silva que desenhava e Francisco Armand era que escrevia. Foi um trabalho que foi tão marcante que ele chegou inclusive a ser vendido para fora do país. Na França foi publicado, na Espanha também. E segundo algumas fontes e alguns pesquisadores, serviu até de base para muito do terror que acabou aparecendo na Itália nos anos 60. O trabalho do Diabolik, do Satanic, do Criminal... É muito parecido com o trabalho que surgiu na Garra Cinzenta. Então, trocando em miúdos, o Brasil é um inventor da história de terror, suspense. Então, a gente vai falar depois um pouco mais sobre isso, mas é um gênero que sempre fez muito sucesso aqui, né? Talvez seja por isso, talvez porque esteja lá nos primórdios aí da geração de quadrinhos brasileiras aí o gênero de terror, né? É isso aí. E falando exatamente da EC Comics, ela dominou o mercado, chegou a lançar... 174 edições na época, né? Uma publicação voltada para quadrinhos de terror, né? Só com histórias assim. Tinha uma coisa curiosa, né? A gente falou aí do tinha um zelador da cripta, né? O guardião da cripta, sei lá como traduziram isso. Ele tinha basicamente três publicações, né? Principais, e cada uma dessas tinha um personagem apresentando as histórias, né? Tinha um apresentador, um mestre de cerimônias, exatamente, acho que é a melhor definição para isso, que vinha e apresentava de uma forma, às vezes, bem irônica e etc., do que aquela história estava falando, fazia até umas brincadeiras depois com os personagens que morriam ou que acontecia alguma coisa, enfim, e esse gênero gerou mais ou menos um padrão, né? Pelo menos pelo que eu pude pesquisar, muitas queriam passar uma lição de moral, muitas tinham um plot twist também no final, você imaginava que ia acontecer uma coisa e aí no fim ela mudava. Eu acho que isso já começou já na EC Comics e depois se tornou padrão para o restante dos quadrinhos desse gênero, né? É, isso tudo aí, né? Esse boom aí da EC no campo do terror, do suspense, começou quando o Bill Gaines, né, assumiu a editora, herdou a editora, né? Antes disso, ela, curiosamente, era uma editora que publicava material didático e, pasmem, religioso, né? Tinha uma publicação voltada para histórias da Bíblia. Caramba, os caras foram de uma ponta a outra do negócio, então. É, porque o patriarca morreu, né? O Gaines pai, o Gaines Sênior, morreu e deixou pro filho dele. O filho dele, meio sem saber o que rumo tomar, resolveu investir nesse filão, que foi o que pareceu para ele o mais interessante. Eu acho que o trabalho que ele estava fazendo com terror era um gênero que ele estava experimentando e que, na realidade, ele não tinha ninguém dentro desse meio que fizesse algo expressivo no gênero. E acabou dando tão certo que ele acabou investindo mesmo nesse filão. Começou ele com o Al Feldstein, né? O Gaines resolveu escrever histórias pro Feldstein desenhar. Só que o Feldstein, quando foi apresentado as primeiras histórias, ele achou que o texto estava muito ruim, embora o argumento fosse interessante. Então ele resolveu reescrever o texto e apresentou pro Gaines. O Gaines, até muito humildemente, reconheceu que o texto dele não era legal, então resolveu ficar apenas dando ideias e o Feldstein assumiu roteiro e desenhos. Isso quando eram só eles dois no início. E acabou que esse acabou sendo a base para vários grandes artistas que surgiam na época, artistas que acabaram sendo conhecidos mais tarde por outras coisas depois dos problemas que aconteceram com esse. É, muitos deles foram pra Marvel, DC, Mad. A Mad, aliás, era da DC, né? Exatamente. Na realidade, a Mad foi um filão que ele acabou investindo depois que ele acabou não podendo continuar a produzir revistas de terror dele. Quem acompanha a Mad, até hoje, ainda tem trabalhos que apareciam dele, que é o Jack Davis, que é aquele cara que na Mad é mais conhecido fazendo aquelas versões engraçadas dos filmes, dos seriados de TV. E o Wallace Wood já fez trabalho naquele período também. O Frank Frazetta já existia também naquela época. Frazetta, todo por Frazetta. Monstro sagrado da arte, o Frank Frazetta tava lá desenhando as historinhas de terror da EC, início de carreira. Era um dos mais atuantes, na verdade, até, né? É, depois o Frazetta acabou deixando de fazer quadrinhos e se concentrou mais em fazer grandes ilustrações, pôsteres, capas de livros, de discos. Mas o início dele foi como um trabalho de quadrinhos mesmo. E a EC tinha três principais títulos, né? A gente já falou antes. Um era o Tales from the Crypt, né? Que as histórias da cripta, que depois gerou a série de TV, etc e tal. É, o The Vault of Horror, né, o Baú do Horror, alguma coisa aqui, e The Haunt of Fear, né, o Assombro do Medo, alguma coisa assim. Basicamente, eles deviam o quê? Pegar três publicações, ó, a gente, ao invés de fazer uma única revista, trissemanal, o que quer que seja, eles mandavam três diferentes títulos com o mesmo tipo de histórias, né? Imagino que os artistas também se revezavam entre uma publicação e outra, né? Era para aproveitar o filão, né? Acho que tava tendo uma demanda grande, as pessoas estavam gostando, então resolveram aproveitar aí. Já que tá vendendo bem quadrinho de terror, vamos lançar logo uns três iguais, né? É, ainda tinha também a Crime Suspense Stories, né? É, mas essa não era da EC, era? Era da EC. Era da EC também. É, na realidade, depois do trabalho que a EC mostrou um grande filão no mercado, ela e começou a lançar mais títulos e várias outras editoras começaram a fazer isso também. Mas a DC foi sem dúvida as mais marcantes. E a grande diferença que tinha. Também, né? Também. Os artistas eram melhores. E a grande diferença mesmo, quer dizer, praticamente a única grande diferença que tinha entre os títulos era quem era os mestres de cerimônia de cada um. Você tinha a bruxa, você tinha o guardião da cripta, cada um tinha sua personalidade um pouco diferente, narrando as histórias e fazendo as piadas no final de cada uma. E como você bem lembrou, Leandro, isso acabou virando um padrão no mercado. Até mais tarde, quando a DC Comics começou a fazer trabalho de quadrinhos de terror nos anos 70, ele também usou esse critério de você ter um mestre de cerimônias apresentando as histórias, que acabaram sendo aproveitados mais tarde nos trabalhos do Sandman. O Caim e o Abel, eles eram cada um mestre de cerimônia de uma revista diferente. O Destino, que também é um dos irmãos do Sandman, era outro apresentador também de histórias na revista de terror dele. Olha aí, eu nunca tinha feito essa relação, mas é verdade. É verdade. A Eva também. A Eva também, isso mesmo. O próprio Vingador Fantasma, durante um tempo, foi mestre de cerimônia de revistas. Ele deixou de ter suas aventuras solo e passou a apresentar histórias. Histórias bem no estilo mesmo da DC. Eles seguiam mesmo a ideia. Quando começou a liberar de novo, o mercado permitiu abrir de novo a volta dos quadrinhos de terror. Mas aí, pro ouvinte ficar sabendo, a gente tá falando que o mercado abriu, né? Vamos falar do momento, então, em que o mercado fechou, né? O que, que exatamente aconteceu nos anos 50 que gerou essa perseguição aí aos títulos mais violentos? A gente também não falou aqui, mas esses quadrinhos de terror normalmente também envolviam muita sexualidade, tinha muito erotismo ali. Isso realmente vendia bem, começou a chamar bastante atenção. E aí teve uma historinha aí nos anos 50 que a gente pode falar de alguns personagens que a gente conhece de outros do meio de quadrinhos aí, né? O Frederick Bertram, o livro A Sedução do Inocente, e que impacto que isso gerou para DC Comics, que era a maioral dos quadrinhos de terror na época, né? Foi uma época meio paranoica, né? Época de comunismo. Então, acho que começou com a criação do código de ética dos quadrinhos. O que eu acho que aconteceu nesse caso foi o seguinte: a DC Comics estava vendendo bem, estava vendendo muito, e aí as outras editoras começaram a pensar em formas de tentar dar uma pressionada, uma reduzida nessas vendas. Olha a teoria de conspiração. Não, eu acho que usaram o livro. Realmente, aproveitaram-se do momento que tinha lá o senador McCarthy lá caçando os comunistas lá no Congresso americano. Aí aproveitaram o livro do maluco do Werton lá da Sedução do Inocente, que tudo que tivesse nos quadrinhos, violência, erotismo e tal, é que estava maculando a juventude americana, né? Como se precisasse disso para macular a juventude americana. Enfim, aí se aproveitaram disso para dizer, ó, agora as histórias, para serem distribuídas, vão ter que levar aqui o selo do Comics Code Authority. E para serem distribuídas, né, assim, no país inteiro, vão ter que levar esse selo. As que não quiserem, estão livres, não tem o selo, mas não vão ser tão facilmente distribuídas assim. E basicamente, para levar o selo, não podia ter nem erotismo, nem extrema violência, nem ou qualquer coisa muito voltada para o sobrenatural, da forma... Mas não foi, seja, só a Comics que foi perseguida, né? Os super-heróis que tinham um certo apelo sexual também foram, como sempre deixava-se meio no ar, né? Se a Mulher Maravilha era ou não lésbica. Essa parte também teve uma certa repressão. Mas aí eles tinham como sair, né? Mas aí você tem como sair. A DC tinha como sair dessa. Era só a Atlas na época, ou a Timely, eu não sei como é que era o nome da Marvel na época, mas tinha como sair dessa, né? Tinha como buscar uma alternativa. Aí se não, tipo, se eles não podem publicar quadrinhos com histórias de terror, com sangue, com morte e com erotismo, eles não têm como publicar nada. Bom, eles não tinham essa saída de tornar aquela coisa um pouco menos agressiva, né? Ia contra as histórias, não tinha como contar esse tipo de história através de publicações da DC na época. E foi isso que afundou a editora. Deles virar Mad. Foi extremo. Eu acho agora... que isso refletiu muito mais aqui no Brasil sobre essa ideia da conspiração do que nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu lá foi o seguinte: os quadrinhos, eles acabaram realmente tendo esse problema. A DC Comics acabou sendo quem mais sofreu. Eu acho que mais sofreu por duas razões. Primeiro que o Gaines, ele acabou, ao contrário das outras editoras, batendo de frente com o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ele foi lá, peitou, tentou defender até o final que as revistas continuassem publicando esse material. Essa pra mim foi a grande razão. Foi, exatamente. Ele acabou brigando muito sério e ele acabou sendo foco por causa disso. Aqui no Brasil, a situação, eu acho que sim, combina mais essa ideia de você fazer uma conspiração. Porque, na realidade, isso, teoricamente, não afetaria nós. Mas como aqui naquela época nós estávamos tendo uma briga muito séria entre as grandes editoras que estavam publicando quadrinhos no Brasil e as pequenas editoras que estavam querendo forçar que o mercado abrisse, garantisse um espaço maior para a produção nacional, as grandes editoras elas acabaram fechando com a ideia do código de ética, porque as pequenas editoras elas estavam crescendo com a produção nacional justamente fazendo quadrinhos de terror. Por quê? Porque quando aconteceu esse problema nos Estados Unidos, em que os quadrinhos de terror, entre outros, começaram a ser perseguidos, eles acabaram não produzindo mais material. Mas aqui no Brasil ainda tinha um público leitor muito ávido por isso. E isso acabou abrindo espaço para a produção nacional dentro do gênero. E essa produção justamente acabou ficando concentrada nessas pequenas editoras. Nos Estados Unidos, essa perseguição, como vocês falaram, afetou também os super-heróis. Foi a partir daí que começou a florescer outros tipos de quadrinho que não trouxessem nenhum tipo de violência. Como vocês falaram bem, as histórias de super-heróis pararam praticamente de ter brigas nesse período. Eu me lembro muito engraçado que um dos grandes vilões que teve do Batman e Superman na época, que era o Super-Homem Composto, era um vilão que tinha o poder de toda a legião de super-heróis, mas em geral ele não batia, não tinha briga, era tudo sempre na conversa. Não, eu sou melhor do que vocês, então eu vou provar isso na conversa. E a gente percebe isso lendo histórias dessa época, né? Eu, pelo menos, acho um porre. Chato demais. Porque eles amenizaram isso por causa do código. E... um dos mais afetados aí foi o Batman, né? O Batman. Por causa... um personagem sombrio se tornou aquilo que a gente conhece. Exato. Se tornou o Adam West. É isso aí. E foi mais ou menos nessa época também, que eu não sei se vocês lembram, nessa época não, foi até um pouco depois disso, em que eles separaram o Robin do Batman. O Robin, ele foi estudar na universidade. Então ele parou de aparecer nas histórias do Batman. Até pra diminuir essas insinuações de que eles tinham algum romance homossexual ou alguma coisa assim. Que todos sabemos ser infundada. É, completamente infundada, isso mesmo. É, inventaram até uma namorada pra ele, a Bárbara, né? É verdade. Não inventaram, não. Na verdade, é... Não, a namorada não foi a Bárbara. Vocês lembram da primeira Batwoman? A primeira Batwoman foi criada por causa disso. Não, mas ele tá falando pro Robin. Ah, o Robin também teve uma. Não sei se vocês lembram, mas a Batwoman tinha uma parceira, que era a primeira Batgirl, que depois acabou virando a Labareda. Mas isso é uma outra história. Mas no meio dos anos 50, apesar de ter muita gente parando de publicar, né, a gente falou que a EC Comics praticamente faliu por conta do Comics Code, a editora Warren, né, Warren Publisher lá, resolveu peitar e fazer histórias sem o selo, né, sem o selo de aprovação. Olha, a gente vai distribuir sem o Comics Code e que se dane. E aí lançaram a Creepy e a Eerie, né, que a gente falou anteriormente. Essas foram as duas principais publicações, eu acho, na época, né? Eles resolveram, vamos voltar a publicar, o cara gostava das histórias da EC, não vamos parar de publicar isso não, que se dane, que existe o Comics Code, a gente publica sem ele mesmo, e mesmo com distribuição reduzida, a gente vai tentar ganhar esse filão de novo. Esse ímpeto também lá do começado lá com o Irta e tal, já estava mais esmorecido, né? O pessoal já estava mais predisposto a aceitar. Agora, a Warren, eu acho que ela, em questão do nível de violência e terror, a revista da Warren era até, eu diria até que as DC eram inocentes comparadas com as da Warren. Principalmente a Iri, que é a nossa cripta aqui. Na realidade, o que aconteceu e que acabou focando tanto na EC naquela época era porque ela era voltada para o terror. Existiam outras editoras que publicaram histórias de terror e crime que eram muito mais violentas do que ela. Muito mais. As capas mesmo chegaram... Até hoje, se você vê as capas, você se assusta com elas. Hoje, imagina como era naquela época. Isso acabou afetando todo mundo que publicava terror. A tal ponto que nenhuma editora sequer podia fazer histórias envolvendo elementos sobrenaturais. Nenhuma podia citar vampiro, nenhuma podia citar lobisomem, zumbi. Nenhum desses tipos de personagens poderiam aparecer nas histórias. Por mais amenizados que eles fossem aparecer. Vocês falaram aí de publicação, teve uma que conseguiu burlar aí o Comics Code, que é As Aventuras no Desconhecido, né? Essa começou a ser publicada em 48 e só parou em 67, mas eles meio que burlavam porque eles... contavam minhas histórias muito focadas em histórias de fantasmas, sem mostrar muita violência, sem mostrar muito sangue, sem zumbi. zumbi, sem depravação sexual, sem tortura, sem nada disso. Então, ou seja, essa daí conseguiu dar uma escapada e foi publicada até 67. É, a gente estava falando da Creepy, né, que inclusive foi a Creepy e a Eerie, que foram, foi o material que foi trazido aqui pro Brasil, numa da que eu acho que é a talvez mais conhecida publicação em quadrinhos de terror no Brasil, né? Que foi a Cripta. Pelo menos eu lembro de quando eu era criança ver várias capas. Não cheguei a ler muito desse material, não, mas eu lembro que era bastante conhecida e bastante difundida, assim. Leandro, confesso, você tinha idade pra ler essas histórias, sim? Eu não tinha medo. Cara, eu não sabia nem ler quando saiu esse negócio. Uma coisa curiosa é que para nós aqui é fácil confundir o Creep, que era aqui foi publicado como Choque, com Cripta. O nome é parecido, né? A Cripta era a Iri, mas a gente confunde com a Creep por causa dos nomes. A Cripta foi publicada pela RGE aqui, né? Começou em 76. É, em 76. Duas, né? Eu nasci em 78, Carlos. Tá vendo só? Tá bom, me convenceu. Com relação à Cripta, eu sou até obrigado a dar uma certa razão pro Irtan, que tem uma história ali que me deixou traumatizado até hoje. Olha só, cara, olha só, você fica sabendo as coisas aqui. Se você lembra, na própria Cripta dizia que era uma leitura desaconselhável para menores de 13 anos. Aposto que você não tinha 13 anos na época ainda. Olha, eu tinha 25, pô. Claro, com certeza, na época eu tinha uns 25, 26, eu tava mais cara, até idade. Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, naquela época, claro, hoje já estamos vacinados contra esse tipo de coisa. Mas até com a idade que eu tenho hoje, aquilo ia me chocar. Qual era? A Coisa Morta. Lembra? A Coisa Morta. A Coisa Morta, olha só. Você abre a revista, eu folheando, sempre a minha mania de folhear, né? De repente me deparo com um quadrinho, um cara correndo com a mão nos olhos, você vê um cadáver ambulante lá atrás e o cara gritando... Meus olhos, ela arrancou meus olhos. Caraca. Olha só, cara. Mas não mostrava os buracos vazados. Mostrava ela enterrando a mão nos olhos do cara. Mostrava lá o cadáver lá semi-morto, lá enterrando, em decomposição, né? Tinha que ter enterrado no seu olho, que fica folheando revista pra ver spoiler antes de ler. Mas se eu tivesse lido do início, eu não ia ter me chocado do mesmo jeito. É, a Cripta tinha algumas histórias que eram realmente bastante assombrosas, mas era muito boa. A Noite dos Dementes. Lembra da Noite dos Dementes? Excelente. A Noite dos Dementes? O pessoal se reunindo, gravando um podcast, e aí... Não, era desenhada pelo grande Zé Ortiz. É verdade, era muito bom. As pessoas, trabalhadores pobres, no período do início da... Na Inglaterra, para poder trabalhar por mais tempo, elas tomavam uma determinada droga que seria para elas ficarem mais fortes, né? Terem mais energia. Só que a droga fazia mais do que isso. As pessoas viravam criaturas dementes mesmo. Agora, desses, o capítulo que era mais assustador era A Vez das Crianças, que teve um episódio que eram crianças que tomavam essas drogas e viravam criaturas monstruosas. Os caras lutavam contra elas e só quando ela morria é que descobriram que eram crianças. Aí descobriram que o nome dessa droga é Coca-Cola, né? A concorrente da Cripta também era a Spectro, né? Que aí essa era lançada pela VEC também. A Spectro já veio bem depois. É, já foi algum tempo depois. Na verdade, não tão depois assim, né? Uma começou em 77. Não, pois é, ainda pegou a Cripta em funcionamento. É, a outra veio em 77, ficou até 82 sendo lançada aí. E a Spectro foi o grande momento do quadrinho nacional. Foi um celeiro de muita gente que a gente vê aí hoje. E um alento de oportunidade, né? Pra quem trabalhava com... Na realidade, quando surgiu o Spectro, a gente pode dizer que foi o segundo alento. O primeiro alento foi justamente lá no final dos anos 50, quando, como eu falei, pequenas editoras começaram a lançar um material, revistas focadas pro terror, para começar a preencher o mercado. E aí ali surgiu grandes nomes. É, justamente. Aí você tem a editora Outubro, que começou tudo, a Gráfica Penteada, como você falou. E aí você teve grandes nomes que surgiram naquele período. Júlio Shimamoto, daquela época, o Nico Rosso, começou a produzir ali, Eugênio Colonese, pessoas que ainda produziam durante bastante tempo. Eles voltaram, inclusive, nessa que é a segundo grande momento do terror no Brasil, que foi justamente quando surgiu o Spectro. O bacana é que a Spectro tinha muitas histórias até pra nós, né, que somos cariocas dessa vez. É, olha só cariocas gravando o podcast hoje. Chupa, paulistada! Chupa, paulistada! Momento inédito do Quadrincast. Pois é. E tinha bastante coisa, até contando... histórias na Baixada Fluminense, né? O legal é que a Espectro, ela puxava mesmo pro folclore brasileiro, né? A nossa história, ela não se espelhava nos super-heróis lá de fora, vampiros, monstros, essas coisas. O foco mesmo dele era apresentar o que a gente tem aqui, né? O espiritismo, né? As religiões afro-brasileiras. A história de Macumba. Ele tinha muito disso. Tinha um John Constantine lá da Macumba. Você tá falando de quem? O Homem do Patuá? É, o Homem do Patuá, não é não? O Homem do Patuá do Mano, era muito bom. Guardadas as devidas proporções, era um Constantino da Macumba. Concordo. Agora, a Espectro, quando começou, foi justamente... Isso, o início dela. Foi bem diferente disso. O primeiro trabalho é... Primeiro, o Otacílio da Assunção, que era o cara que era o editor que tava trabalhando na VEC, tinha feito uma edição especial da revista Eureka, que era que ele publicava com vários trabalhos vindo de várias partes do mundo, que era só focada no terror. A edição deu tão certo que o dono da empresa, o VEC, ele pediu para ele poder tentar produzir uma revista feita só com esse material. O Otto, inclusive, chegou a procurar correr várias empresas que faziam distribuição do material estrangeiro e começou a preencher coisas, os primeiros números. Mas o período ainda era complicado. A RGE estava com as grandes produções, que era a Iria Creep, então ele não tinha muito material para poder preencher. Aí ele começou a correr atrás do pessoal do Brasil para começar a preencher esse espaço. E aí a gente descobre que o Otto tem 125 anos, né? O cara já tá trabalhando desde aquela época, né? Você vendo o Otto na Espectro, que já faz um bom tempo disso, que você vê como o cara é concorrente aqui do nosso amigo aí, Carlos, aí, né? Cara, o Otto, ele era ser personagem de quadrinhos na Ebal ainda, cara. Caramba, ele trabalhava na Ebal, aí teve uma edição especial que eles fizeram que se chamava Chamada Geral, em que eles reuniram tudo quanto era personagem que eles publicavam numa edição que foi feita no Brasil. E foi o Otta que estava trabalhando lá, que foi o mestre de cerimônia de todo mundo que chegava. Imagina, Superman, Batman... Superman, até o Pedro Álvares Cabal, porque eles publicavam aquelas histórias do Brasil em quadrinhos, até ele participou. E ele foi malandro, né? Que no início da Espectro ele colocava lá, Eureka apresenta Espectro, né? Pra, ele já tinha uma que fazia sucesso. Exatamente. Pra deixar outra, né? E não foi só a Espectro que ele lançou, a produção feita com material brasileiro era tão grande que ele conseguiu fazer mais de uma revista por mês. Você tinha Espectro, você tinha Pesadelo, você tinha Histórias de Assombração, se não me engano. Eram pelo menos 3 revistas, cada uma com 160 páginas por mês. Ah, isso é interessante a gente falar, né? Que é bem diferente do formato normalmente que a gente imagina dos comics americanos, né? Que são 22 páginas, uma historinha, etc e tal. É, na verdade, eram almanacões, né? Com várias histórias de terror, né? Normalmente, os quadrinhos de terror eram assim, almanacões de 160, 200 páginas. A Espectra tinha quase 200 páginas, era enorme. 160, era uma páginas. Coisa diferente, muito diferente dos padrões que a gente tinha aqui. Mas vocês estão falando da Espectro já a partir do número 3, que teve esse boom nacional. O primeiro número, é que de onde deriva esse nome, né, eram as Aventuras Sobrenaturais do Dr. Espectro, né, que era um investigador do sobrenatural. Ele envolvido com vampiros, zumbis, né. Os desenhos, aliás, eram muito bons, né, muito bons, o roteiro também. Até lamento que esse material não tenha sido continuado por aqui. Então, esse primeiro número foi exclusivo voltado para as Aventuras do Dr. Espectro e dividiu umas 3 ou 4 histórias com um bárbaro, também envolvido com o sobrenatural. Não lembro o nome desse bárbaro. Interessante que as histórias desse bárbaro, nesse primeiro número da Espectro, elas fecham um ciclo. Tem a juventude dele, tem histórias lá pelo meio da maturidade dele, e a última fecha com ele já envelhecido, quando ele derrota o seu inimigo lá da primeira história. Não sei se era um bárbaro, né? Mas teve Doutor Morte, Doutor Mistério. Foram publicados. Isso foi o segundo número. Ainda não haviam ainda não havia o boom nacional, né? O boom dos artistas brasileiros. E esse segundo número, eles tiraram também dessas... Eram histórias antigas, né? O Dr. Espectro era relativamente recente, mas esse segundo número eles fizeram uma compilação de histórias antigas, mais ou menos da época aí da IC, que tinha o Doutor Morte e Doutor Espectro. Doutor Morte eram histórias de terror, como a gente conhece, mais ou menos nos moldes da IC, e o segundo eram histórias mais voltadas para a ficção científica. Doutor Mistério. Doutor Mistério. Quem desenhava era o nosso velho conhecido Steve Ditko, desenhista do Homem-Aranha, e de muitas outras coisas, né? Shade e tal, mas principalmente pelo Homem-Aranha que nós o conhecemos. Então, esse segundo número foi dividido entre esses dois, Doutor Morte e Doutor Mistério. E parece que tinha uma história do Jaime Cortez. Tinha. Na primeira edição, se não me engano, acho que já tinha alguma coisa dele. Não, não. A primeira edição era tudo do Spectre. Spectre e esse Bárbaro aí, que eu não lembro o nome. Uma coisa que é interessante é que o trabalho do Spectre acabou fazendo tanto sucesso que foi justamente que acabou fazendo com que a VEC lançasse outras revistas do gênero. E acho que a característica que acabou justamente trazendo esse sucesso foi justamente o fato de ter o foco em cima da cultura brasileira no trabalho que você via ali. A cultura e os locais, como falou bem o Leandro, o Rio de Janeiro era muito foco nas histórias. Muito foco, mas tinha histórias do Brasil inteiro, né? Tinha, porque na realidade você tinha gente produzindo do Brasil inteiro. Pois é, e com a Spectrum, nomes, né, que nós conhecemos hoje, trabalharam nas grandes editoras e tal, vários nomes surgiram ali. O Watson Portela, principalmente, né, destaque. As paralelas dele, inclusive, começaram dentro da Spectrum. Na realidade, Paralelas chegou a ser uma história mesmo. Era uma história que ele foi lançando aos capítulos, até que lembrava muito o trabalho do Moebius fazendo a Garagem Hermética. Não só pelo traço, mas pela ideia que era uma história que parecia que não tinha pra onde ele levar. Mas que era muito interessante, que era a história que misturava ficção científica com cangaço, era muito legal. O interessante é isso, o Watson era praticamente o nosso Moebius, né? O Moebius brasileiro, mas ele tinha essa contextualização das histórias dele, voltada pro nosso folclore, os nossos costumes. Um outro bom exemplo desse trabalho nordestino que você tinha no Espectro era o feito pelo Mano, que depois ele assinou Eu Mano, que também era de lá, acho que era do Recife ele, que é justamente o Homem do Patuá, como você lembrou bem, foi criado por ele, e o Trio Diabólico, que ele tinha feito até antes. Trio Diabólico, isso era muito bom. Que tinha a Sinha Preta, Filho do Diabo e a Besta Fera. Besta Fera, que era o que dava ali o tempero todo especial, esse trio. Põe especial nisso. Os trabalhos do Colin, ou até o Nicanor, que ele depois lançou até em álbum, começou ali no Espectro também. É verdade. Eram as histórias do Hotel do Terror. E... Aliás, essa transição do estilo do Colin, que ele tinha um estilo até bem mais conservador do que o que a gente vê hoje, né? Essa transição de estilo para esse estilo quase surrealista dele de hoje em dia começou ali, no Spectre. Foi isso mesmo. Um outro personagem recorrente que tinha naquela época que eu gostava muito era o Jonas Beltrão. Ele era um jornalista, alcoólatra, que sempre se metia nas histórias mais estranhas e assombrosas, mas ninguém acreditava nele depois, porque ele era bêbado, achava, isso é coisa da cabeça dele, tá maluco. Era o nosso Kolchak, né? É, exatamente, e era o Shimamoto que desenhava, muito bom. O Shima, ele pirou ali, né? Foi quando começou a usar, não tínhamos, a gente tem hoje, Photoshop, programas de edição e tal. É verdade. Ele começou a usar aerógrafo ali, que era a grande inovação do desenho. Isso mesmo. A aerógrafo, como vocês sabem, é o tipo de tinta spray, né? Sendo que é como um aparelhinho pra não acabar a tinta nunca, né? Um esguichadorzinho. Aí dava aqueles efeitos de meio tom ali. Aquilo que você faz no Photoshop hoje, você fazia na marra naquela época. Na marra, isso já viu, se borrasse isso já era. A Spectrum não era a única que publicava, né? Tinha umas outras editoras também que tinham publicações de terror, né? Na época da Spectrum era a Nova Sampa, né? Watson, esse pessoal todo publicou muito por eles também. Me lembro da Graphifar, mas a Graphifar acabou enveredando mais pro quadrinho de erotismo. É, tinha todo aquele erotismo. Mas tinha o contexto de... Tinha. Era ambientado, né? Em ambiente de terror, de ficção científica. Tá, então a Spectrum, ela se espelhou na Cripta. Exatamente. A Spectrum veio na onda da Cripta. A Cripta provou que esse tipo de quadrinho de terror ainda fazia muito sucesso. Uhum. E aí a Spectrum deslanchou. Deslanchou tanto que eu acho que até afetou a própria Cripta durante um período. Pois é. A Cripta, que era hegemônica, e foi decaindo depois disso. Foi decaindo porque as histórias da Spectro, da Pesadelo, das outras revistas de terror da VEC, primeiro que elas tinham muito mais páginas por revista. Você pagava quase a mesma coisa que você comprava a Cripto, só que comprando a Spectro tinha muito mais histórias. E segundo que, como eu falei, as histórias da VEC eram com temática brasileira. As pessoas se identificavam mais com aquele tipo de terror ainda. Atraía bem mais o nosso público em particular. Exatamente. Né? Uhum. Na Cripta tem muita figurinha conhecida aí, dos quadrinhos de super-herói. Eu lembro do Bernie Wingstrom, que era muito bom. Não, o Bernie Wingstrom, na época da Cripta, então, era uma coisa, era um show, né? O trabalho dele... Nos quadrinhos de super-herói, você não vê nem sombra daquilo que ele fazia, né? Não. A única coisa que se aproximava ligeiramente era o Monstro do Pântano. que ele criou, inclusive. Um nome de peso, que inclusive é o deus aí de muito fã de quadrinho, Neil Adams, né? Neil Adams começou ali. Neil Adams. Richard Corbin. Jim Starlin, né? Jim Starlin. Eu lembro ainda até hoje, Darklon Místico. Darklon Místico, isso aí, ficção científica e misticismo no espaço. É, o José Ortiz, que você falou, também era dessa época, muito bom. O Howard Shock também já fazia trabalho naquele período. O Wallace Wood tinha coisa ali. O Hollywood e o Alex Toth, você Alex Toth. Alex Toth era fantástico. O Alfredo Alcala também publicou coisa lá. Alfredo Alcala. Tinha muita gente boa. A Shield, acho que era do Alcala, né? Qual? A Shield, criança, pô. Ah, Shield Hood. Sim, sim, eu lembro. É, foi a única história colorida, essa é o colorido no almanac da cripta. Me lembro muito vagamente disso. É muito interessante que a cripta, ela passou praticamente por três fases. Tem essa fase áurea, que foi inicial, em que a revista era maior, era num formato dela, que não chegava nem a ser o formato americano, nem era o formatinho. Depois ela foi diminuindo de tamanho e acabou abrindo mais espaço para essas séries em continuidade. Eu me lembro do Hulk. Hulk era muito bom. Você lembra do Hulk, Antônio? Lembro? Era o futurista? Isso, exatamente, que era o viajante do tempo. É, você tinha o Dr. Arceus. Ele se vestia como cowboy, né? É verdade. É porque, na realidade, até é muito engraçado. Um dos personagens recorrentes na história dele era o tataravô dele, que ele buscou do Velho Oeste, que ia morrer e que ficou vendo as aventuras com ele. E aí você teve também a fase final da cripta, né? Que aí começaram a publicar histórias mais. Até para poder competir também com o trabalho da Spectro, eles começaram a lançar a Shock, depois eles lançaram aquelas revistas pequenininhas já em formatinho, que era Dr. Corvus, Fetiche, qual é? Tinha mais uma outra que eu não lembro o nome, mas já não tem revistinhas pequenininhas. E a reta final dela foi quando teve a terceira geração. A revista se chamava Terceira Geração, da Cripta. Que era muito, apesar de ser uma fase que durou pouco, tinha algumas histórias muito boas, que eram até da Marvel, já não eram mais as histórias da Warren que eles publicavam. Eram as da Epic? Não, tinham coisas da Epic, inclusive você tinha trabalhos do Frank Miller, que você chegou a sair ali. Chegou na terceira geração? Na terceira geração, tinha uma história fechada dele que eu lembro muito bem, que era muito boa, que era a história de um cara que era perseguido no meio da rua, era uma história de suspense muito legal. E você tinha o Alex Ninho, que publicou ali naquele período, ou tinha algumas coisas do Corbin, que ele também publicou pra Marvel. Era muito boa. Chegou a ter uma versão, acho que, exclusivamente online, né? Da cripta. Mas eu acho que a RGE não devia ter nada a ver com isso. Não, não tinha nada a ver com isso, não. Era até, inclusive, eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso. Era produção, eram brasileiros que estavam fazendo histórias aqui no Brasil, que tentavam captar aquele estilo da cripta pra fazer na net mesmo. Mas usavam o ogro. Usavam o logo, logotipo, mas tudo. Tinha nada a ver com a RGE. Tinha nada a ver, né? Não. Era um fanzine, então, praticamente. De certa forma. No final dos anos 50, o Brasil começou a fazer produção de muito material nacional. Não as grandes editoras, as pequenas editoras. Na época, a Editora Outubro foi a primeira grande, a primeira pequena editora começou a lançar esse material nacionalmente. Quando ela começou, ela lançava quadrinho de tudo. Tinha quadrinho infantil, tinha quadrinho de romance, quadrinho de aventura. Mas o foco maior, aquela que mais vendia, era justamente quadrinhos de terror. Quando eles começaram com isso, começaram a atrair outras editoras que começaram a lançar esse material, material de terror também. E eles começaram a preencher um espaço que não tinha concorrente aqui no Brasil. E as grandes editoras começaram a ficar um pouco incomodadas com isso. Foi a Ebal, a Abril, a Cruzeiro, que na época era uma editora grande. E foi justamente nesse período que começou a reverberar aqui aquele marcartismo americano, a ideia de surgir um código de ética para os quadrinhos, porque os quadrinhos poderiam estar desvirtuando a juventude. Aí as grandes editoras forjaram o código de ética brasileiro, mesmo sem ter tido nenhuma perseguição do governo, nem nada disso. Eles justamente fizeram isso para duas formas. Primeiro, para prevenir, tentaram fazer isso antes que começasse a acontecer algum tipo de perseguição, e acabaram minando o trabalho dessas pequenas editoras, que estavam crescendo e brigando para tentar ter um espaço maior para o quadrinho brasileiro. Ou seja, é o macartismo com jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Esse sim, totalmente é fundado em segundas intenções. Brasil sempre copiando aquilo que tem de melhor nos outros países. Exatamente. Aí essas pequenas editoras acabaram afundando nesse período e foi o fim do primeiro grande período de quadrinho nacional. Que surgiu vários nomes ali. O Júlio Shimamoto, o Nico Rosso, Eugênio Colonese, o Rodolfo Zala, e que vários deles acabaram retornando depois no segundo boom. Eles foram para outras áreas, foram fazer publicidade. Os roteiristas daquele período acabaram fazendo trabalhos, livros, outras coisas. Pois é, desse primeiro período aí, uma coisa que eu gostaria de destacar era o Lobisomem lá do Nico Rosso. Nico Rosso que não era brasileiro, né? Mas fez a carreira dele aqui, né? Como desenhista de quadrinhos. Eu adorava aquilo. É, assim como Eugênio Colonese, o Jaime Cortez. Nenhum deles é brasileiro. O Jaime Cortez, por exemplo. O Eugênio Colonese foi o criador da Misa, não foi? Foi, nesse período mesmo. Misa, vampiro. Nessa mesma época, né? Eu acho que foi um dos personagens mais marcantes, até porque ele era recorrente. Não haviam tantos personagens recorrentes assim. Tinha o Lobisomem, como falou o Antônio, mas o Lobisomem, apesar de ser recorrente, é um personagem que já faz parte do folclore. A Misa não, a Misa era mulher vampiro. Era uma personagem que marcou e até relativamente pouco tempo ainda tinha trabalhos dela sendo lançados. Nada a ver com Vampirella. Nada a ver com Vampirella. Bom, até tinha um pouco a ver. A Vampirella, que inclusive a gente não citou, ela tem todo aquele apelo de ser um alienígena, né? Diferencial. Ela veio trazer um pouco de frescor ao gênero, né? Trazendo elementos novos. Ela é mais voltada para sensualidade, erotismo, né? E não o terror em si. Graças a Deus, mas a Mirza também, nesse ponto, a sensualidade, a Mirza abusava disso, né? É verdade. Aliás, tudo do Colonese, né? Zala, Colonese, eles adoravam isso. A gente falou de personagens recorrentes, é o Morto do Pântano é dessa época? É a do Zala, né? É do Zala, é dessa época, sim. Mas ele não fazia tanto sucesso quanto a Mirza, a gente sabe por quê, né? É, porque será, né? Pelo mesmo sucesso que o Vampirella faz sucesso até hoje, né? Pelo mesmo tipo que o Vampirella faz sucesso até hoje. Exatamente. Uma coisa que se falava muito, a Vampirella, por exemplo, as histórias, os roteiros da Vampirella não eram bons. Se você for ver, o que valia mesmo eram os desenhos, as grandes capas do Frazetta. Eu não tenho a menor ideia, cara, porque eu nunca li nenhuma história. Eu folheava as páginas. As homenagens que foram feitas mais tarde eram até melhores. Tiveram grandes roteiristas fazendo trabalhos ali. Olha a frase só. As homenagens. O Leandro dando duplo sentido. É, eu, né? Fala aqui. Tá certo. Falando da Misa, ela teve algumas edições especiais que foram publicadas até recentemente, né? A Mitos lançou. Teve uma história publicada pela Panini Comics aí, em 2007. Panini publicou na Wiz Mania uma história da Misa. É verdade, é verdade. O Lobisomem também teve uma republicação recentemente. Reuniram aquelas histórias do Malagola e do Nico Rosso e lançaram um álbum. É, o Malagola escrevia e o Nico Rosso desenhava, isso mesmo. Desenhava, isso aí. Os desenhos do Nico Rosso eram fantásticos, né? Mestre, claro e escuro. E a gente não pode esquecer que naquele período também chegou a ter revista em quadrinho do Zé do Caixão. Exatamente. Era o Nico Rosso que desenhava. O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Exatamente. E o Zé do Caixão funcionava como o mestre de cerimônia das histórias, né? Ele aparecia em fotos, contando o que iria acontecer, assim como o Guardião da Cripta. Exatamente como ele fazia naquele seriado, que... No Cine Trash. Trash na Bandeirante, passava isso. É verdade. Tem a Calafrio também, né? Que foi publicada mais ou menos por esse período aí que a gente. Período da Espectro, mais ou menos. Que é uma outra publicação também com o mesmo estilo, né? Sim, era o Rodolfo Zala, ele acabou criando uma editora que era justamente pra poder fazer esse trabalho. Na verdade, ele tava trabalhando numa gráfica que tinha espaço pra poder fazer e acabou lançando a Calafrio, que foi um outro local pra onde acabou migrando vários dos desenhistas e argumentistas que faziam trabalho na VEC, depois que a VEC faliu, não por causa das revistas, que até vendiam relativamente bem, mas foi quando o velho VEC cismou de comprar uma grande gráfica na Avenida Brasil, oi, oi, oi. E ficou endividado. Aí ele não teve como poder arcar, teve que fechar. Ainda brigou com o irmão. A VEC não publicava só terror, não, né? Publicava faroeste, publicava... publicado na Europa. É Eureka, como a gente falou. Foi o primeiro. A turma toda da Bonelli, ela publicava. Tex, Zagor, Ken Parker. É, publicava. Exatamente. Exatamente. E o Chet, que era brasileiro. Era dos irmãos Portela. O Wilde Portela escrevia. Wilde... Mas, como a gente estava falando, a Calafrio, ela acabou servindo como um abrigo para vários dos desenhistas que faziam trabalho na VEC, depois que ela faliu. E ela ainda durou durante um bom tempo, mesmo depois que diminuiu o boom do quadrinho de terror. E ela retornou de novo agora. O próprio Rodolfo Zala, que já tá bem velhinho, continua editando firmemente a revista. Ela saiu agora no acordo com o Clube dos Quadrinhos e tá sendo distribuída pela Comics. Já saiu umas 3 ou 4 edições novas. Eu comprei uma agora na Comics. Bom, eles colocam a numeração 56, 57. É, na verdade, quando começou a republicar, começaram do 53, né? Pra continuar a numeração anterior, né? Exatamente. Da The Art, a editora que lançava na época. Não, ainda é a The Art que lança, só que agora... É, mas agora com a Clube. Exatamente. Nesse período também tinha dessa fim aí de leva aí daquela frente, o Mestre do Terror também, né? Que era publicação praticamente igual, né? Eram dois títulos que se dividiam com o mesmo teor de histórias. E é impressionante o quanto durou, né? Essa Mestre do Terror, por exemplo, durou 62 edições e mais 4 edições especiais. Hoje em dia, quadrinho de heróis, se você não zerar a numeração do 30, já não vende mais nada. Mas o terror sempre foi o grande vértice aqui do quadrinho brasileiro. Você vê que essas publicações longevas todas eram de terror. É, a gente não pode esquecer também que mais ou menos nesse período a Block também começou a publicar trabalho de terror. Teve a Tumba de Drácula, Lobisomem, a Múmia. É, esses eu li. Esses carros, eu li. Esses aí eu li, já tava já um pouco mais velho, já tinha aprendido a ler. Entendeu? Esses daí eu li. Agora, esses monstros aí da Block eram todos da Marvel, né? Exatamente. O Lobisomem não sei se chegava a comentar isso nas histórias, mas era o Jack Russell, não era? Jack Russell. Tinha toda a história dele. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas teve um momento que a Block deixou de publicar o material da Marvel, mas continuou com os personagens sendo feitos no Brasil. O Lobisomem era desenhado pelo Flávio Collin, que fazia. A Múmia era o Júlio Shimamoto. Exatamente. Múmia, que era desenhada pelo Val Myrick, né? Originalmente, que era o Cat. Né? Acho que ele manteve o nome, Cares, né? Manteve o nome, o fundo das histórias era o mesmo, mas você percebia, por exemplo, que nas histórias do Lobisomem, do Jack Russell, cada vez mais os ambientes pareciam brasileiros. Era a mata do interior de Mato Grosso, sabe? Era a Caatinga do Nordeste que aparecia. Você notava que o Colin, ele nacionalizava a história. Eu achava que traduzia um pouco também voltado para isso, né? Não queriam mostrar a coisa, mas você está dizendo aí que o material já era feito aqui, já mesmo. É porque eles não davam os nomes aos bois, para justamente continuar essa mística. Não, ainda é o material americano. Mas não, já era material brasileiro já. Ou para Marvel não ficar sabendo e vir aqui tomar satisfações, né, cara? É verdade. Mas tiveram fotos de personagens. Era infração ao direito autoral. É verdade. Agora, nessa onda aí da Block, a melhor de todas, sem sombra de dúvida, era a Tumba de Drácula, né? Começar pela dupla, né? Que era Marv Wolfman e Gene Colan. Exatamente. E é curioso a gente lembrar agora que foi nas histórias dessa dupla da Tumba de Drácula que surgiu Blade, o Caçador de Vampiros. O Faquista! Naquela época era o Faquista. Não, e tem vários, né, personagens que a gente pode lembrar agora aqui que surgiram em histórias de terror, né? A gente tá falando de Jack Russell, que é um que volta e meia aparece aí em algum quadrinho Marvel, né? Alguns anos atrás teve uma minissérie até com Lobisomem, etc, focada nele. Tem o Blade, que foi pro cinema, fez sucesso que fez, né? Abriu a porta do filme de super-herói. É, fez a Marvel pensar, pô, até que dá pra ganhar dinheiro com esse negócio, né, cara, cinema, né? Se você pensa assim, se um personagem menor como o Blade deu certo... Imagina o quê? Sei lá, Vingadores. É, pois é. Mas então, tem algum outro personagem que vocês lembrem que, além desse que a gente citou aqui, que tenha surgido em quadrinhos de terror? Tem, eu lembro que nas histórias do Drácula tinha todo um número grande lá de coadjuvantes que participou da Marvel, além do Blade, teve alguns outros que tiveram em algumas outras histórias sendo usados aí na Marvel. Depois que o Drácula morreu, Frank Drake. É uma coisa interessante que as histórias da Tumba de Drácula faziam parte da continuidade da Marvel. Teve uma história que ele duelava com o Surfista Prateado. Isso aí me deixou muito chocado. Foi na Tumba de Drácula que foi publicado ou foi nas histórias do Doutor Estranho que foi publicado a morte do Drácula? Foi no Doutor Estranho. Doutor Estranho. Foi a do Doutor Estranho, né? Ele já não tinha uma revista própria nessa época. Eu lembro que isso foi publicado aqui no Brasil, acho que um quadrinho que não tinha nada a ver, né? Foi publicado em X-Men, eu acho. Mas a história era muito boa. Sim, é verdade. Eu não lembro. Foi publicado nas Superventuras Marvel, né? Isso, é. Pai. Parte em histórias do X-Men, parte em história do Doutor Estranho. E isso, tem vários desses personagens que voltaram depois. Por exemplo, na Histórias da Assombração ou Histórias Fantásticas, que era um outro título da Block, tinha as histórias do Simon Garth, o zumbi. Teve novas histórias com ele que foram lançadas agora na Marvel Terror aqui no Brasil, da Panini. É, nós até comentamos isso no Quadrincast sobre zumbis, né? Nas novas, é um zumbi desses que a gente conhece hoje em dia, né? Canibal. É. Não é aquele zumbi... Não tinha nada disso. Não é aquele que a gente conhecia antes, que era uma criatura e tinha resquícios de consciência, né? É porque o zumbi que ele era tinha mais a ver com aquele zumbi da mitologia, do voodoo... das Ilhas do Caribe, do... Exatamente, que não é o cara que come cérebros e quer matar os outros. Esse é o Romero, invenção do Romero, ele criou esse personagem, né? Exatamente. Esses zumbis canibais. E a gente tá percebendo isso voltar, né? A gente tá falando, a gente falou da Marvel Terror, que é uma coisa que tá sendo publicada aqui no Brasil, né? Já saíram alguns números publicando histórias da Lily, zumbis Marvel, né? Que estão... Eu particularmente acho que passou da primeira mini, já perdeu todo o impacto, mas enfim, tá sendo publicado até hoje, tem zumbi pra tudo quanto é lado. Zumbi e vampiro tomaram conta do mercado, né? O terror em si tá atraindo mais gente, né? Você vê seriados aí com essa temática, filmes aí pra adolescentes saindo, se bem que aquilo não é terror, né? Nem suspense. É, Nikita? Jamais. Aquilo ali que o McCarthy devia ver e correr atrás daquilo. Aquilo sim é sedução do inocente. Exatamente. E falando desses personagens que estão voltando agora, né, assim, o Drácula teve uma... Inclusive participou de um crossover, numa maxi-série da Marvel há pouco tempo atrás, né, que foi Fear Itself, né, aqui foi publicado como... Como é que traduziram aqui? Essência do Medo? A Essência do Medo, isso. Acho que ainda tá saindo isso, né? Ainda tá saindo aqui. Ainda tá saindo aqui. Antes disso, ele fez uma pontinha lá na Guerra Civil, né? Na Guerra Civil, exatamente. Mas a participação dele mais importante foi agora, em Fear Itself. Quer dizer, então, a Marvel tá trazendo de volta isso daí, porque deve ter percebido o potencial. A DC, no novo 52, tem alguns títulos mais focados nisso, né? A Vertigo sempre puxou mais pra esse lado, então agora tem o Monstro do Pântano puxando um pouco pra esse lado do terror, o Homem Animal. É aquele material que tá sendo na revista Dark da Panini. Isso, a Liga da Justiça Sombria, o Eu Vampiro também. Isso, o Eu Vampiro é claramente pra poder pegar, né, cara, a onda. Verdade. Em meio a muitos cancelamentos, o Eu Vampiro continua aí, né? É, não parou, né? Não. É um dos que permanece. Então, vários estão sendo limados, cortados aí, e o vampiro tá firme e forte lá. Eu acho uma porcaria. É horrível. Eu também, mas é, vampiro vende, como a gente já falou, né? Vampiro e zumbi, cara. Não tem porcaria pior nessa leva do que nuclear, cara. Não, mas acho que até o Senhor Incrível é menos pior que aquilo. Vai começar a falar isso. Vamos fazer um parênteses depois sobre isso. O que eu ia perguntar pra vocês é se vocês lembram de algum personagem que fez o caminho inverso. A gente falou de alguns que começaram lá no terror e se tornaram bem conhecidos, né? O Blade é um exemplo. E os outros que não tinham nada a ver com terror acabaram indo pra esse meio aí. Eu acabei de falar de um agora, né? O Homem e Animal que tá indo na... Era justamente o que eu ia falar. Né? Homem Animal. Não tinha nada a ver com terror, absolutamente nada a ver. Era super colorido, super... Eu lembro dele bater uma asinha voando numa história da Mulher Maravilha. Momento ridículo. Né? Daí você já vê o que a pessoa gosta de lembrar, né? Mas agora... eu me lembro das primeiras histórias do Carmine Infantino no desenho, eram boas, eu gostava. Apesar do uniforme que parecia estranho na época. Mas sempre foi um super-herói clássico, né? Muito voltado, né? Muito mais pra ficção científica do que pra terror. E hoje em dia, no Novo 52, é terror, né? Já antes, né? Com Morrison, né? O Morrison era mais suspense, né? Não era tanto terror. É um bizarrice total, né? Principalmente lá pelo final, né? Lá pelo final tem uma história realmente... Tem. Aliás, só o iniciozinho dele ali, quando ele ataca lá aquela criatura rato, e tá lá, alegrão, de repente ele olha, vê o braço dele caído lá no chão. Aquele foi um dos momentos mais chocantes ali dos anos 80 ali. Esse final, aquela cena de página inteira, né? Ele com ele sem um braço. E o mais legal, claro, não vamos nem falar assim, mas foi a solução que deram pra isso. Né? Tem um outro personagem que eu me lembro. Vocês lembram do Moebius, o vampiro vivo? Moebius não, Morbius. Coitado do Moebius, ele tá se retorcendo no túmulo mesmo. É agora. O Morbius, ele era o vilão do Aranha, que apesar de ter o nome vampiro vivo, ele não é uma criatura que foi mordida por um vampiro e virou. Ele era uma criatura criada pela ciência. Só que nas histórias mais recentes, ele foi caminhando cada vez mais pro terror. Inclusive, se não me engano, a Marvel vai relançar de novo o título dele, né? Vai? Vai. Isso é interessante. De novo. Agora, quanto ao Morbius, você citou aí as histórias fantásticas. A gente falou das edições da Block. O Morbius era publicado, né, nas histórias fantásticas. E lá as histórias dele já eram bem sombrias. Um outro que, apesar do nome, no início também estava muito mais focado em ficção científica, é o Monstro do Pântano, né? Que realmente foi virar terror de vez mesmo com o Alan Moore, né? Quando o Alan Moore pegou a... Eu já achava que as histórias dele... Só você ver o Arcane e aquelas criaturas do Arcane, tem alguma coisa mais bizarra que aquilo? É, e lembra que o Arcane apareceu já na segunda história, se não me engano. É verdade. O Arcane já era lá no início. Mas eu acho que só ficou mais... Quer dizer, só popularizou mesmo com Alan Moore, né? Quando ele pegou e aí deu aquele gótico americano, a sequência de histórias. O período dele com o Monstro do Pântano foi sensacional. Acho que quando o personagem ele tem alguma característica, né, de terror, a história acaba indo por esse caminho. O Darkness, ele quando começou lá com o Garth Ennis, assim, era escárnio puro, entendeu? É o jeito do Garth Ennis de escrever. E durante muito tempo, o primeiro volume do Darkness é basicamente o que o Garth Ennis criou lá no início, eles continuaram durante muito tempo. Agora, hoje em dia, o personagem, pô, é terror, porque ainda tem muito daquela personalidade assim, dele e tal, mas hoje em dia é terror. E tem muita coisa dependendo. Deixa eu ver. Teve uma edição que foi, inclusive, desenhada pelo Jay Lee, que, porra, é assustadora. É um Darkness que eu nunca li na minha vida. Porra, e é muito foda. Então é isso que eu quero dizer, quando o personagem ele já tem uma certa característica de terror, acaba indo pra esse lado. A tendência é natural, né? Isso. O Dark já é um bom exemplo disso. Se bem que eu lembro de um personagem que tinha tudo pra ir pra esse lado, não foi nada pra isso, foi o Hulk, né? Era um personagem baseado lá no Médico e o Monstro, que tinha tudo pra ir pra esse lado de terror, de ser um monstro e tal, e virou um super-herói como qualquer outro, né? Nunca foi. O máximo que o Hulk se aproxima é de ficção científica, né? É, muito mais ficção científica do que terror, né? Mas a ideia dele toda era do Médico e o Monstro. Mas eu acho que a culpa é de terem colocado ele pra ficar verde. Se eu tivesse continuado cinza, faz sentido. Não. Acontece. O Hulk é uma mistura de um médico, um monstro e Frankenstein, né? E Frankenstein. Exatamente, olha só, o cara tinha tudo pra estar no terror, né? Mas mais ainda, né? Naquela época, no universo, ele acabou entrando dentro do que era o universo Marvel. É verdade, tudo era super-herói, Deus era super-herói. É verdade. Adolescente nerd era super-herói, e aí por aí vai. E eu acho que Playboy era super-herói. Pois é. Agora, um personagem que eu acho que vai na contramão disso que a Bárbara tá falando foi o que a gente falou, o Homem-Animal, que não tinha nada a ver com o terror e que emburacou e muito bem por esse caminho. Um que foi criado nessa linha e faz sucesso até hoje, né? Teve um filme não tão memorável assim esse ano, o Motoqueiro Fantasma, né? Por vezes ele foi pro lado mais do super-herói, outras vezes não, mas sempre teve alguma coisa voltada pro sobrenatural. Também com a origem que ele teve, né? A gente falou disso no Quadrincast, Motoqueiro Fantasma. Aqueles que quiserem saber mais, podem escutar aí o Quadrincast Motoqueiro Fantasma, que a gente fez, eu não lembro agora qual é o número, não vou lembrar agora de cabeça, mas o link vai estar aí no post. E no universo dos super-heróis, sempre teve um ou outro personagem que se encaixava dentro do critério do sobrenatural. Você tinha lá, desde os primórdios, você tinha o Senhor Destino, por exemplo, você tinha o Espectro, que também se encaixava dentro do contexto supernatural, mas também circulava no contexto dos super-heróis. O Doutor Oculto. Sem querer te interromper, mas falando no Espectro, aquelas mortes que ele provocava, tinha tudo pra figurar numa edição lá da Ace Comics. Naquele período dos anos 70. No início, ele matava mais as pessoas de susto. Mas do Jinhapara era terrível mesmo, era terrível, eu concordo. As mortes provocadas pelo Espectro se comparavam à do Dr. Arqueus, pela criatividade que eram empregadas, né? Concordo. Um outro personagem que deveria emburacar direto pro terror e que não emburacou, se você buscar a origem, é o Desafiador. O Desafiador é um cara que morreu, voltou como fantasma, incorpora nas pessoas. Agora, ele até tem a ver com o terror. Ele aparece na Liga da Justiça Sombria. Mas o durante... nome dele, em inglês, é Deadman. É. Aqui colocaram Desafiador. Aquela minissérie que foi até lançada aqui pela Abril, eu acho. Desenhada pelo Kelly Jones. Kelly Jones, isso aí. Aquela é uma história de terror. Concordo. Ali, né, ele é retratado de forma bem assustadora, né? Concordo. A Kelly Jones é terrível, né? Com excesso de músculos ou de ossos que ele coloca nas figuras que ele desenha. Ele conseguiu retratar o Desafiador mais assustador de todas as versões que eu vi até hoje. Cara, um personagem que não tem nada a ver com terror, mas teve aí uma época, uma publicação que teve uma coisa assim meio bizarra, que foi dos Lanternas Verdes, foi aquela publicação do A Noite Mais Densa, né? Que quando eles começam a vários mortos começam a voltar como os Lanternas Negros. Pô, aquilo ali era muito bizarro. Não, é. Algumas histórias ali realmente tinham bastante de terror, até porque eram os heróis enfrentando alguns seus entes queridos que tinham morrido e estavam voltando para confrontar eles. Realmente, a história em que o Homem Elástico, né, ele ataca os gaviões, né, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, aquele final ali realmente é um final de história de terror. Concordo. Enfim, uma coisa, a gente falando de publicação, etc, pro pessoal aí que ouviu a gente falar dessas séries mais antigas, né, Creepy, Eerie, eu vi esse pessoal aí mais antigo falando das séries mais antigas, dizer que a Dark Horse nos Estados Unidos desde alguns anos atrás começou a republicar, né, em formato de archives, né, uma coletânea aí da Creepy, que já era por si só uns almanacs. Ela tá publicando 5 de cada vez, eu acho. É uma publicação muito legal e a Devir está começando a publicar isso aqui. Eu comprei recentemente essa Creepy e achei bem bacana. Eu comprei também. Resgata bem tudo isso que a gente falou nesse podcast. Que se diga, não estamos ganhando um centavo para fazer esse merchan aqui. Realmente a gente indica por uma questão de ter gostado do material, ter curtido e tá, de certa forma, incentivando aí que saiam mais números. Ela tem uma introdução, né? Conta bastante a história dos quadrinhos de terror. E tem várias histórias aqui. A edição tá muito boa. Ela é preto e branco e no final as capas, as coloridas, né? Vem uma publicação no final com as 5 capas, né? Porque ela republica as 5 primeiras coletâneas da Creepy, né? E as capas estão no final coloridas, né? Isso. Um material muito bem tratado, gostei bastante. Devorei ontem para gravar esse podcast hoje, né? Não serviu de nada, mas foi bacana porque entrou no clima. E a Devir já tinha lançado 2 coletâneas antes da outra revista da Warren, que era a Iri, que lançaram Iri. Com o nome de Cripta aqui no Brasil, Cripta com C. Mas também é um ótimo material, é muito bom também. A própria Marvel tinha um equivalente, um Essential desse Simon Garth. Não, e tem ainda algumas coisas, Tomb of Drácula é publicado lá em Essentials. O Drácula também tinha, em vários volumes, inclusive. Porque são muitas histórias. A série parece que durou bastante. Mais uma recomendação. Enfim, gente, vocês têm alguma coisa mais aí a acrescentar? Alguma coisa que vocês tenham separado aí pra falar que a gente não tenha falado? Acho legal a gente citar, né, algumas revistas que estejam sendo publicadas atualmente. Tem uma coisa que você me lembrou quando você falou da Dark Horse, a gente não falou do Hellboy. É verdade, Hellboy. Tá aí um personagem de terror com um pouco de ficção científica, porque os coadjuvantes são muito... Tem muita coisa de ficção científica, mas que é um terror Lovecraftiano, né? A gente não falou muito de Lovecraft aqui, mas é um terror bem assim, né? Não li nada de Hellboy, não. Pra mim, ele nunca foi de terror, mas ele tem essa pegada... Tem, sim. Você vê pelas mortes, pelos vilões que eles enfrentam, pelo tipo de universo que ele convive e pelo que ele é, inclusive, né? Ele é um investigador do paranormal e ele é um demônio. E um leque de coadjuvantes totalmente bizarro, mais do que ele, inclusive. Acho que ele é o mais normalzinho dali. E, inclusive, estão relançando, o trabalho dele tem feito um sucesso tão bom aqui no Brasil, que está relançando as edições que já tinham lançado encadernadas, estão lançando de novo desde a primeira. aqui edições no Brasil. Históricas, né, que estão chamando agora. São histórias. Exatamente. Hellboy, agora em capa dura. Eu fiquei com vontade de comprar, mas eu tô gastando muito dinheiro com quadrinhos. Como é que pode? Né? Tem que parar de comer, tem que parar com esse negócio, tem que comer, cara. Então, eu acho que a gente pode citar aí, né, quadrinhos de terror que estejam sendo lançados atualmente. Claro, né, The Walking Dead, até já falamos deles. Nunca é demais citar, assim, um trabalho que é tão, tão foda como esse. Cara, Walking Dead foi o que trouxe de volta o fenômeno do zumbi como a gente conhece hoje. E o Kirkland, o Robert Kirkland, que fez o trabalho, deu tão certo que aí ele foi fazer justamente o Marvel Zumbis, tornando a coisa ainda mais popular. E aí depois que veio a série de TV baseada na obra, deu tão certo que a HQ Manix está lançando de novo, agora mensalmente, a revista, em vez de lançar só em coletâneas como estava fazendo, está lançando direto nas bancas agora, em revistas mesmo. Olha aí, galera, vários merchants totalmente grátis aqui. Agora, tem dois mangás, né, que são bem... Tem bem esse estilo. Um é bem... É bem bizarro, né? Eu não cheguei a ler tudo, não. Acho que o Léo, acho que ele comprou algumas edições, mas também deve ter lido... Não sei se ele leu tudo. Que é o Uzumaki. Eu não sei se é assim que fala. Falam que é aterrorizante. No iniciozinho da era dos scans aí, eu cheguei a pegar isso num site aí de mangá. Não, na verdade não foi isso não. Você pegou, na verdade, um conhecido seu que te passou o quadrinho, entendeu? Na verdade, eu tô dando o pseudônimo aqui. Você tá, eu não. Agora, mas sou eu que tô me incriminando. Agora eu entendi por que a Nikita faz questão de ser chamada de Nikita. É? Eu não entendi. É porque aí você não precisa dar o seu nome. Então, aí tem esse Uzumaki, que são três edições, né? O Léo tá aqui me falando, são três edições, ele leu tudo, né? E eu cheguei a ler um pouco, eu achei meio bizarro, né? Eu não cheguei a ler tudo, não. O terror japonês é muito bizarro. Mas esse realmente, assim, você tem que parar, assim, tranquilo pra poder ler. Realmente tem uma pegada bem aterrorizante, né? Tem alguém em casa junto com você, todas as luzes acesas? Não, eu normalmente não preciso dessas coisas, não. Tipo, eu vejo o exorcista de madrugada pintando a unha, então não tem problema, não. Gente, eu moro perto do cemitério. Cuidado, tá? Com as coisas que vocês falam. Eu saio daqui assustado. Bárbara, se você achou isso aí assustador, você precisa ver o do Guru. Já me falaram... Alguém me falou, não lembro se foi o Henrique... Olha, eu confesso que eu não li o do Guru. Mas todas as pessoas que eu já vi que leram dizem... alguns dizem que é tão assustador que não leram até o fim. O do Guru é assustador, deve ser, pelo jeito. Bom, agora nos vemos obrigados a ler, né? Não é só assustador, dizem que é aquela definição que a Bárbara deu que separa o terror do suspense. Você sente vontade de não continuar lendo, porque é terrível, é quase escatológico em alguns momentos. A gente falou aqui de Alan Moore, falou de Lovecraft, né? Pelo menos eu acabei de citar ele quando a gente estava falando de Hellboy. E recentemente foi publicado aqui no Brasil o Neonomicon, né? Que é o Alan Moore brincando um pouco com os conceitos de Lovecraft, né? Que também dizem que é bem bizarro de se ler, né? Eu não cheguei a ler, infelizmente, estou buscando ainda esse material, mas dizem que é bom. A gente não pode esquecer de falar também, né? De 30 dias de noite, né? Que 30 dias de noite é de vampiros, mas eles esquecem totalmente aquela característica de vampiros, aquela que eles têm, que é a sensualidade, aquela coisa de envolver a presa. 30 dias de noite não existe isso. Eles são predadores mesmo e eles matam assim, sem dó nem piedade. O interessante é que são aqueles vampiros clássicos, né? Que morrem quando expostos ao sol e tal. Mas o contexto. Não, o vampiro não brilha, não era isso? Não, eu acho que não. Não brilhar, não. Isso é coisa de fada. Trouxeram toda a história em si, o contexto da história é totalmente renovador, né? Sim. É o que a gente conhece de vampiros, né? Tem vários tipos, mas o mais mostrado atualmente é o vampiro que é sensual, que envolve a presa. E os vampiros de 30 dias de noite, eles não têm isso. Essa característica não existe. Eles são uma espécie e eles têm aquela característica de tornar o ser humano num vampiro, de explodir do sol, né, queimar no sol, tudo mais. Só que essa coisa assim, bem animal, né? Eles têm muito isso. Fala falando de vampiros, a gente também não pode esquecer Vampiro Americano, que está sendo lançado aqui na Vertigo da Panini, e que já lançaram encadernado do primeiro arco, e uma edição especial, que é desenhada pelo Rafael Albuquerque, é muito bom. É verdade, eu li quando estava saindo na Vertigo, né, e tudo, e material excelente, recomendadíssimo. Eu li só o primeiro arco, não cheguei a ler tudo, mas eu só que quem estava comprando era o Léo, ele falou que eu parei de ler. A culpa é sempre do marido agora. A culpa é dele. Não, é, mas eu... Não, não. Em geral, a culpa costuma ser da esposa. Que com esses dois é diferente. É. Mas aí tem um que eu comprei também, inclusive na Fast Comics. Eu comprei só a primeira edição, que é Predadores, do Jean Dufault. Não sei como é que fala o nome desse cara. Pelo nome é francês. Então não fala a última letra. Isso aí. E do Enrico Marini, né? Predadores, eu comprei só o primeiro. E é também sobre vampiros. Tem a característica da sensualidade e tal, mas eles são, como o próprio nome da história diz, eles são predadores, né? Não tem essa coisinha de, ai, minha presinha bonitinha, não. Eles matam mesmo. Mas assim, ele tem essa parte do terror, né? Por conta dos vampiros, mas eu achei ela mais voltada para um gênero policial, né? Porque tem uma policial que investiga os casos de morte e tal, e é mais focado nessa parte policial do que no terror, mas tem uma certa característica também. A gente não pode esquecer que a Vertigo tem muita coisa que está sendo lançada que tem a ver com terror, como a base do selo, que é o Hellblazer, né? As Aventuras de John Constantine. É verdade. Que não pode faltar em nenhum número da revista, né? E, inclusive, deu tão certo que a Panini está relançando toda a obra, todo o título do personagem em ordem cronológica, fase áurea. Né? Exatamente. O Hellblazer Origins, né? Exatamente. Para quem não leu de primeira mão, excelente oportunidade. Isso aí. Bom, então com essa avalanche aí de recomendações, a gente termina esse quadricast horripilante. Então, se você lembra de alguma coisa que a gente não citou aqui, quer comentar o que a gente falou, pode deixar aí comentário no post, pode enviar um e-mail para quadrincast@quadrinho.com.br, pode seguir a gente no Twitter, @quadrincast, curtir nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast. Enfim, tem milhões de formas aí de você dizer o que você achou desse e dos outros quadrincasts. E nos vemos novamente semana que vem num Quadrinho Comenta. E eu só vou dizer que hoje eu vou dormir de luz acesa. Se não entrar em contato com a gente, se não comentar, se não fizer nada, já sabe que vai ter o pé puxado aí de madrugada.